O Juara. Yeah.

cantando pra gente a banda Estila. É. Anda, fé, a banda é boa. Também Corisco do Trovão. Já ouviu falar dessa banda Corisco do Trovão? É? É, Corisco do Trovão. Tocou pra nós aqui também, minha fé. É. Foi? Foi sim, minha fé. Oh, vamos tirar esse véi, vamos pedir esse véi. Esse véi não tá dando certo não, né, véi? É quem? Oh, velho, meu Deus do céu, você mesmo, mano. Vou dispensar você. Você, eu falo aqui, falo, falo, e você não escuta, homem de Deus. É. Tô com 83 anos também, escuto bem, mano. Escuto todo dia trabalhando na rádio, todo dia com fone de ouvido. E tu não escuta, velho. Tá certo. Oh, mimoco da gota serena. Trazendo mais forró pra você, minha fé. É mais forró, é o forrozão da gatinha manhosa. Amanhã, meu filho, amanhã, velho. Gatinha manhosa. Solidão, abre essa porta. Me manda embora essa saudade que não faz nenhum sentido. Eu já encontrei outra pessoa. Estamos vivendo numa boa. Que lembrar e revirar as coisas do passado. Coração, me diz se é verdade. Se é paixão, amor ou amizade. Se for amizade, Deus, o que ela vai pensar de mim? Se me ver chorando ou me lamentando. Thank you. entre as grandes rádios do mundo. O Brasil inteiro ligado, Central do Forró. Mas a pouco tem mais. Pai, meu filho, sabe quem é? Opa! O homem moco da gota, velha febre! Ah, então é meu prazer! Que prazer que nada, meu filho! Presta atenção no serviço, homem! Vem azarento! Não, essa conversa não tá certa, não! Então quer dizer que você não vê azarento, não, né? É não? É não, meu filho? Isso é conversa! Vai pra Baixa da Égua, infeliz! Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Mas deixa isso pra lá, mas tá tudo certo, tá tudo botado, não tá, véi? Tudo bom. Ah, rapaz, se tá bom, tá bom mesmo, Zé. Tá bom, Zé. Tô levando a vida, Zé. É, Zé, vamos que vamos dando sequência no Central do Forró. Porque você sabe, né? Central do Forró tem que ter forró. E essa edição tá maravilhosa, meu filho. É só forró do bom. É forró de qualidade, meu filho. Acorde! Sei que a estrada é longa e tudo tem um fim, mas eu te peço não chores por mim. Eu te prometo voltarei um dia. Eu vou seguir a minha sina de bom cantador, rezando a oração que você me ensinou, no embalo da canção que já me fez dormir. E aí, nas estradas da vida por onde eu andar, nos becos e avenidas do meu caminhar, pra sempre minha mãe eu vou lembrar de ti. Mãe, eu nunca esquecerei teu carinho e tua fé, mas a vida é complicada e você sabe como é. Vai se um dia vem o outro, a gente cresce, o mundo obriga. Se eu pudesse eu voltaria, mãe, de novo pra sua barriga. A gente cria asas, depois que vira um passarinho quer voar. As pernas pelo mundo e o coração no lar, nos braços da saudade tenta ser feliz. A gente cria asas, depois que vira um passarinho quer voar. As pernas pelo mundo e o coração no lar, nos braços da saudade tenta ser feliz. Eu sei que a estrada é longa e tudo tem um fim, mas eu te peço não chores por mim. Eu te prometo voltarei um dia. Eu vou seguir a minha sina de bom cantador, rezando a oração que você me ensinou, no embalo da canção que já me fez dormir. E aí, nas estradas da vida por onde eu andar, nos becos e avenidas do meu caminhar, pra sempre minha mãe eu vou lembrar de ti. Mãe, eu nunca esquecerei teu carinho e tua fé, mas a vida é complicada e você sabe como é. Vai se um dia vem o outro, a gente

a coitadinha da Ivete. Em menos de uma semana estragaram seu Chevette. Repara, tá com a roda amassada, a buzina tá quebrada, a carcaça empenada, arrancaram a instalação. Tá esquentando a bobina. Eu sei. E tá vazando gasolina. Ah. No Chevette da menina. O quê? Essa semana todo mundo pôs a mão. Ô, dona Ivete. Ô, coitadinha da Ivete. Facilitou estragar o seu Chevette. Coitadinha da Ivete. Em menos de uma semana estragaram seu Chevette. Coitadinha da Ivete. Facilitou estragar seu Chevette. É, mas coitadinha da Ivete. É mesmo. De uma semana estragaram seu Chevette. A bichinha tem sofrido. Não tem moda de arranco. Também um vaga no tronco. Rasgaram o couro do banco. Foi o da frente e o de trás. Quebraram o distribuidor. Quebrar. Entupiram o carburador. Entupir. Furaram o radiador. Sim. Esculhambaram o motor e agora não presta mais. Fala-me Deus. Ô, coitadinha da Ivete. Facilitou estragar o seu Chevette. Dona Ivete. Ô, coitadinha da Ivete. Em menos de uma semana estragaram o seu Chevette. Menino, coitadinha da Ivete. É, facilitou estragar o seu Chevette. Assim eu não aguento. Ai, coitadinha da Ivete. Em menos de uma semana me diz que estragaram o seu Chevette. Entortaram a direção. Tamparam o escapamento. Esbagaçaram o cardante. Desmontaram o corta-vento. Diz Ivete. Se esconderam na garagem e abriram o porta-bagagem pra ver o que tinha dentro. Ei, Genival! Oi! Ô, facilitou! Estragaram o seu Chevette! Canta, moça! Ô, coitadinha da Ivete! Em menos de uma semana estragaram o seu Chevette! Pudê! Coitadinha da Ivete! Okay. Facilitou! Estragaram o seu Chevette! Só vou deixar porque é tu, Genival! A coitadinha da Ivete! Em menos de uma semana estragaram o seu Chevette! Eita, Genival. Que é? São João cortou mais gostoso. Obrigado, né? Obrigado. Era um sonho. O quê? Tá me arrepiando, né? Eu e Ivete cantando a história do Chevette. Mas é bom, lembrando da mamãe. Bom demais. Me dê um abraço aqui, chamegou. Chega, chega. É a coitadinha da Ivete. Facilitou estragar seu Chevette. A coitadinha da Ivete, em menos de uma semana eu vi dizer que estragaram o seu Chevette. Coitadinha da Ivete, facilitou estragar seu Chevette. Coitadinha da menina. A coitadinha da Ivete, em menos de uma semana estragaram o seu Chevette. Vamos embora, casa louca. Ivete Sogar. Ô, oh, Genival, muito obrigado, viu? O quê? Que encontro maravilhoso. Pra mim, orgulho. Tô sentindo até o quentinho da fogueira. Vamos embora. O Juara. Se o povo falar, falar. Desejando o momento de te amar. Eu sou tua criança, teu brinquedo. Nosso amor é segredo. Deixa o povo falar. Se o povo falar, falar. Nem ligue, nem ligue. Deixa o povo falar. Se o povo falar, falar. Nem ligue, nem ligue. Deixa o povo falar. Se o povo falar, falar. Desejando o momento de te amar. Eu sou tua criança, teu brinquedo. Nosso amor é segredo. Deixa o povo falar. Se o povo falar, falar. Nem ligue, nem ligue. Deixa o povo falar. Se o povo falar, falar. Nem ligue, nem ligue. Deixa o povo

todo arrepiado, assanhado, malucado. Se me sinto desprezado no forró que tá meu bem. Se meu bem, um outro homem for dançar, não sei como vou ficar e não respeito ninguém. Aí o pau come, aí o pau come. Eu deixo de ser homem pra virar no visão. Aí o pau come, eu deixo de ser homem pra virar lobisomem. Aí o pau come, eu deixo de ser homem pra virar lobisomem. Coronel Ojuara. O forró daqui é melhor do que o teu, o sanfoneiro é muito melhor. As moreninhas da noite inteira, na brincadeira levanta a pó. É animado, ninguém cochila, chega faz fila pra dançar. Na entrada está escrito, é proibido cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar. Cochila, a poeira sobe, o suor desce. A gente vê o sol raiar. O sanfoneiro padece, mas não pode reclamar. Está ganhando dinheiro, é por dinheiro ganhar. E ele leu na entrada que é proibido cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. Meu filho, já tá acabando o programa. Tá certo. Então pra tu é um beijão na bombom, viu? Um beijão na banda. Pessoal, tô indo embora. Foi um prazer imenso estar com todos nós, me fez. Semana que vem eu tô de volta em mais um final de semana aqui com o Coronel Ojuara. Mas também acabar e o véi vai se lascar. Tchau! Você ouviu Central do Forró. Programa transmitido para mais de 300 emissoras em todo o Brasil. Comentário ou participação, envie seu e-mail ouvintecentral@hotmail.com.